no pátio 3, quanto lá, atenção sinalizador. Coquilo, remota 02. Bravo com o uísque no solo 08, autorizado backtrack, repasse liberando a pista. Nível 1105, corredor axé, pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5556 no transponder, frequência do controle no 20.8, estará restrito a 1 mil pés no corredor axé até a liberação do controle, o Fusa Aérea 2733. Área 2733, fechamento correto, reporte ponto para posicionamento no pátio militar. Para o táxi, pegou no 333, 136 a bordo, 4 horas e 20, alterna Galeão. No 333, alterna Galeão, 4 e 20, só confirme o POB, gol no 333. 136. O voo no 336 autorizado táxi até o através do 612. Autorizado táxi até o através do 612, voo no 333. O CR 2733, o ajuste no 0 no 3, reporte no ponto de espera da hotel. Gol 1924, boa tarde. Gol 1924, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 350. A PUCA 350, vou 954. Você sente que liberou a pista, está na frequência livre. Com 121 na borda, autonomia 0240, alterna Maceió. O gol no 600, autorizado táxi até o ponto de espera, via a parte principal Índia, no ponto de espera, chamará a torre, e 18 decimal 95, ajuste no 013, um bom voo, gol no 600. Principal Índia, ponto de espera, torre, 18 95, gol no 600. O gol no 336 irá seguir o nave da companhia até o ponto de espera. No ponto de espera chamará a torre em 1.8.95. O ajuste no 013, o gol 1.3.3.3. Seguir o nave da companhia, ponto de espera chama a torre. 1.8.95, o ajuste no 013, o gol 1.3.3.3. Web 5857, ação de indicação, autorizar a senhora bom, siga disponível de voo 050. Hoje em Salvador, boa tarde, novamente, eu quero para tomar de pé. No 600, além da cola da 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 mais. Decola 1-0, boa, no 1-0. Juliette Vitor Charla, informação em curso é a Lima, confirma pátio e pizza que decola. Gente, confirme radial a distância do VR Salvador. Alô, Trip 5490 para o posicionamento pátio 3. Trip 5490, coordenada em equipe de solo, reporte para táxi no pátio 3. Autorizado, reporte para táxi 5490. O Papa Romeu Juliette e Vitor Charles só aguarde alguns instantes para a cobra. 325, bom 394, bom trabalho. Gente, na guarda. Boa tarde, voo no 333, ponto de espera, cabeceira no 0. Boa tarde, no 333, mantenha ponto de espera da pista no 0. Mantém, voo no 333. 35595, autorizado pouso, pista na 0, vento 1, 10 graus, 159. Ciência, autorizado pouso na 10 para o trip 5595. Salvador, né? Sim, tá guardando um instante para o cópia, por gentileza. Na 600, decolada 104, controle 10 decimal 8, bom voo. Obrigado, 208. 00. Gol no 600, contato radar, saída PUCA, sobre manter nível de voo 370. A PUCA pro 370, gol. 360. Salvador, confirme o vento para o trip 5595. Ativo, vento 1,00 graus e 1,4 nós. Sente o trip 5595, 3 milhas agora para a cabeceira. Sente, visual. Gol no 924, sente, aguarde para a transferência. Ou 1333 após o pouso do ATR, ali mantém pista 10. Pouso ATR, ali mantém 10, agora 1333. Índia Delta, papá, aproxima. Bom, 35490. Tem 51 a bordo, autonomia de 410, vai na Salvador, pronto, destaque. Alternativa Salvador, 4 horas 51, no trip 5490, confirme? É o 5490 com 4 e 10 a bordo, autonomia alternando Salvador, pronto, destaque. Ciência, o trip 5490, autorizado o táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia, no ponto de chamar a Toy em 18.95, ajustando 013, um bom voo, trip 5490. Pátio 3, pátio principal Índia, ponto de espera 90, 18.95, com 1013, trip 5490. Ciência, Índia, Delta Papá. Confirme? É o trip 5595. Trip 5595, confirmei o ABT. Uno 5, cara. Sim, trip 5595, autorizado táxi Alfa Kilo no passo 3, atende lá o sinalizador. Alfa Kilo, passo 3, trip. Livre decolagem da 10, vento 090 graus, 1 na meia dúzia de nós. Livre decolagem, cabeceira 10, vou na 333. Sente, o 0773, mantenha no ponto de espera do hotel. Mantenha no ponto de espera do hotel. O 0733, chame a torre em 18 decimal 95. Chame a torre, 18, 95. Força Aérea 2733, a partir do hotel autorizado alinhar e manter. Papa Romeu Serra Vitor Romeu, o vento tá de 090 graus no meia-noite. A intenção então é pra decolagem 90? 490, tá no ponto de espera 90, pronto. 35490, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, 5490. Papapapá, Mike Gillette Amel. Prossiga, Mike Gillette Amel. Autoriza o número PESA, presente pairado? Mantive autorizado no meu PESA. O Mike Gillette Amel vai manter o sobrevoo em estela. Manter o sobrevoo pairado, só vou subir para o número PESA. Grato. Gente. O Mike Gillette Amel informa o tráfego da Força Aérea Brasileira, vai decolar agora no corredor, ingressando no Axé. Fique atento ao mesmo. Ficar atento à aeronave da Força Aérea mais que lá chamando. Onde? 1208 é o controle. Pois, obrigado. Força Aérea 2336, Ah, tá, El. Gol 1336, contato radar, seria da El, submanter nível de voo 360. Sobe 360, nada El, gol 1333. Web 5857, é autorizado, desce para 4000 pés, ajuste 10013. Ah, Romeu, Sierra, Vitor Romeu, tá, me escuta? Informa o vento no momento, 090 com 1,6 dúzia nós. A decolagem será da 17? Ok, decolagem da 10, pronto para a cópia? Está autorizado, Salvador Cuiabá, 400, vai prosseguir via Upper do Luna 7 inicialmente, após conforme a rota do plano de voo, subida Árvore Elefa, curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, 5037 é o código, 1208 é o controle. .8. CD733, decolado 221, informa o tráfego na vertical de Itapu, de Stella Maris, mantendo 500 pés no Robson 44. Informe visual com o mesmo, o Força Aérea 2733. Ok, o Força Aérea 2733 vai informar quanto visual com o mesmo. Está cruzando agora 500 pés. Afirmativo, Sierra Vitor Romeu, o cotejamento está correto, chama para o acionamento. Patrícia. .5490, vento Salvador é 1900 graus, 159, livre decolagem da 10. Autorizado decolagem 10, 5490. Raul Lima, confere, copia? Copia. Autorizado Recife, Upper Whisky 58, nível 350, saída Puca, transição Caju, pista 10 com primeira curva à esquerda, acione 5044, frequência do controle 120.8, Chané 61142. Confirmo, transponder. 5044. 350, autorizado Recife, Upper Whisky 58, decola na Puca, na Caju, curva esquerda. Controle 20.8, transponder 5044, Oxa 6142. Oxanei 6142, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 01. Preparar. A torre o 2733, depois voltando no corredor Oxé, não está visual com o helicóptero. Fora do litoral, Força Aérea 2733. Sente. .5490, decolou os 23, controle 1 da 0.8. 208, grato. 35490, decolou na sua escuta. 35490, contato radar, saída Momo. Sobe e mantenha nível de voo 200. Ciente, Momo, sobe e mantenha 200. Solicita a liberação da restrição de 15 milhas, ou 35490. 733, controle agora 120.8. Pode chamar o controle 108, grato. Índia November Alpha, suficiente. Mantenha as condições visuais no corredor Veracruz, reporte através de Paris. Atente a uma aeronave à sua esquerda, mantendo 1.500 pés. Índia Delta Papá, atente a aeronave Índia November Alpha, próxima a Veracruz. Mantendo 1.500 pés. Estou mantendo bem ligado, estou passando através de Veracruz, estou sendo passado em visão para o aeronave, mas estou mantendo a reta bem pessoal. Índia Delta Papá, sim. 33.000 pés, corredor axé. Vou reportando para a Pax, posicionei minha 3 na frente. Barra, aguardando subida para o nível de voo 105. Informar 4 no farol da barra, o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, confirma para o ideal para destino. A Proera, ideal. Uma equipe da Extra Aérea, aguarde mais alguns instantes, vão solucionar o seu problema. Ok, tá pronto para o próximo. Está aguardando somente o retirado assim. Ciente, eu chamei. Apoio 301, né? Força Aérea 2733, copiada. Aguarde para voar direto ao destino. Obrigado. Controle habilidade 557, está estabilizado ali, S3 a 10. Web 5857, chame torre 11895. 1295, obrigado. Gol 1333, chame centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 351-3325, gol 1333. Estou aguardando instruções para prosseguir para paralelo, Mike Juliette Amel. Para manter o setor, aguardando instruções, Amel. Autorizado, 6315. Autorizado, Xané 6315, reporte para o táxi. Dá um ataque, muito obrigado. 57, vai passando de tempo, você vai estar atrás. Sente avistado, objeto 5857, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-6 de nós. Pós na 10, ele é 57. Ok, autorizado, direto de China, tá subindo para o 105, Força Aérea 2733. Índia Delta Papá, visual com a aeronave? Negativo, mas só matou na referência visual. Gente, a aeronave está à sua esquerda, neste momento. Mesma altitude, 1.500, é isso? No radar estou recebendo 1.600 pés. Mano, todos ao Guaraná. Qual a velocidade dela? Recebo no radar 80. Ah, então vai ser ultrapassada. Já controle o Índia na bandeira. Índia na bandeira, está visual com a aeronave, já foi liberado pela mesa. Índia na bandeira, alfa, sim. Índia November Alpha, ajuste em Salvador 10113. Ajustado padrão, Índia November Alpha, mantendo o 3.0.7. Sim, sim, Índia November Alpha. Mike Juliette Romeu autorizado. Vertical da paralela, chame controle em 120.8. Autorizado ingresso na vertical da paralela, vai chamar o controle 1080 graus. Controle o papá, papá, Mike Juliette Romeu. Papá, papá, Mike Juliette Romeu, Matheus 510, ajuste em Salvador 1013. Tá mantendo a escuta, vai ingressar na vertical da Avenida Paralela até o Iguatemi, senhora. Sente, Mike Juliette Romeu. Vitor Mike Quebec, prossiga. Papa Tango, Vitor Mike Quebec, sente, mantendo as condições visuais no corredor, reposta através de Paris. Controle Salvador é o 35490. Salvador, 5857, para seguir o fechamento da Juliette. Trabalhando da Juliette, 5857. Está presente, autoriza para hoje, Petrolina? Aguarde, 35490. Sete. Oceano 6326, sua identificação, autorizada chega da Mara e disponível de voo 050. Oceano 6326, mantenha o perfil da chegada. Né? 5490, autorizado direto, Petrolina. Sente, Petrolina, na presença, 5490. Juliette, portão 05. Juliette 06, Juliette 07. Boa tarde, Oceano 63 no 5, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Oceano 63 no 5, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1,00 graus, 179. A linha decola da 1063. Confirme? É o 63 no 5. Área 2733, quando possível, estamos com sinal de pouso. Área 2733, estimando pouso ao 19 e 10. 19 e 10, copiado por área 2733. Índia November Alpha, chame torre 11895. 11895, Índia November Alpha. Pá, avistado, autorizado, pouso, pista 17, vento 100 graus e no meio dos demais. Bastante chegou, papá. Salvador, Índia 90 Alfa, está na roda rotatória, visual portão. Gente, autorizado da presente, cursar para o final do 97 após 3 milhas fora do Índia November Alfa. Cursará final 3 milhas fora do Índia November Alfa. Pode tomar controle? Gentileza, 120.8, decolou as 34. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Oceania 6315, decola, passa 1900 metros. 6315, contato radar, saída da EL, sube e mantém nível de voo 360. 360, pode valer da Obride, passando 2200. Oceania 6315, autorizado da EL. Mantém da EL então, é isso? Autorizado direto da EL, Oceania 6315. Ok, direto da EL. Tango Vitor Mike Quebec, sempre, bota de visual com campo. Tango Vitor Mike Quebec, chame torre 1895. 18.95, Mike Quebec. Torre aquele cordial, boa tarde, Papa Tango Vitor Mike Quebec. Quebec, apresente autorizado final da 17 após 3 milhas fora. Poderia confirmar, Carlos? Pra de rotatória, o Vida Mike Quebec. Matei a proa da rotatória, Mike Quebec. A 6326, desça para 2000 pés, ajuste 1093, autorizada a final ILS, X-Way, reposta estabilizada. 2003, reportada estabilizada, 6326. Para 2733, confirma o estimado para o través de lençóis